ouvi o clamor que vem do teu coração, filho meu. Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro. Eu ouvi o clamor que vem do teu coração, filho meu. Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro. Fazer de novo, vou te refazer de novo. Canta, abre tua boca e canta, pois quando estás cantando, eu curo as feridas, eu sano a tua dor. Canta, pois eu sou remédio para a tua alma. O teu louvor está subindo pra cada dia de vergonha, dupla honra. Canta, pois você não pode parar de cantar. Não é verdade. De vergonha.